eu estou seguindo este alvo e este alvo é Jesus. Meu Deus não se apaga. Promessas de Deus se cumprem, sempre se cumprem. olhe só pra Cristo. Olhando para Ele, eu entro em seu altar, sentindo seu Espírito, limpando o coração. Pai das luzes que não muda, continua a me dizer que essa terra é minha e que nela eu vou viver. Aquele terminar alegres, confiantes no Senhor, porque Deus está à frente do seu povo. Eu preciso do Senhor.